Controle Salvador, boa tarde, voo número 7, ciente da informação Kilo. Voo número 97, Sony, identificação, chegada 11, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 1-0-1-6. Para 4 mil pés na ponta, 1-0-1-6, voo número 7. Romeu Fox Lima, estou procurando o seu plano de voo. Já entrei em contato com o Recife, estou aguardando o retorno com essa autorização. Tudo que eu conta, só aguardo, né? Obrigado. Mantendo sobrevoo aqui no dique do Tororó, estou mantendo voo parado aqui em cidade. Gente. Localizador 924. 7, gol 924, passadura, completo final, chave em torre, 118-6. Gol no 600, salão 04, agiliza, libera, direita e Olivrar 1219. Olivrar 1219, obrigado, bom dia. Salvador, uma boa, gol 924. 924 continue, agora o número 2, aguarda a pista livre. Agora. Gol no 941, livre pouso 10, vento 170 graus, 619. Autorizado pouso 941. Valeu, mas tá visual parado? Afirmativo. 7, chame 2, Salvador, na frequência 118, decimal 62. 386, boa. E Salvatore, é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, prossegue final 17, intenção é pouso direto no 4-4. Afirmativo, senhora. Ok, então dá pra gente prosseguir direto com o prédio do 4-4, aguardando autorização de pouso. Dá pra gente direto com o 4-4, aguarda autorização de pouso. Lima. No 941, sala 06, livre à direita, a livrar, chamar 121, decimal 9. Veja não, obrigado. 924, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 629. Livre pouso, 924. Passarei 2230, após pouso do Boeing da Gol, alinha e mantém pista 10. Agora sim, após o Boeing na final, ele mantém 2230. Confere. Passeira, se aperta para a sua centro, procede de Terra, Venda, Eco e Anki. Para a Terra, está mantendo inicialmente o 055, estacionado o Terra do Rio. Sim, descendo os 3.0242. Juno, cópia Fortaleza. Quando possível, eu iniciei a descida na praia de Paris, que é a autoridade. Afirmativo, estou autorizado direto para Ipe, descendo para 1.500 pés de ajuste de altímetro 1-0-1-6. O Jet Seta, utiliza pessoas a bordo e tipo de aeronave. É, Terra 310, com 5 a bordo. 05 a bordo e aeronave? Terra 310, Terra na 310. Certo. Controle, voo 1-3-2-8, vai atingir 150. Voo 1-3-2-8, oceano, identificação, chegada a mar, desce, mantém 050, ajuste de altímetro 10016. Ano 0, 1, 6. 721, informação Lima, senhor já tomou ciência? Sim, ativo, já está sempre ativo aí, próxima rota. É 721 autorizado, Fortaleza, nível 330, via Pêsulo 19. Decola 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 1208 e o transponder 5146. Quer informar o silêncio, por gentileza? Serra Lagoa é Yankee, Lagoa do Baú. Já novembro, Yankee. Eco Yankee. Eco Yankee. Papo é. Ciente. 437, aqui de montanha, se quiser. Por 0437, mantém 150 na escuta. Mantém 150, 437. Boa tarde, o 924. Graus, meia dúzia, nós, livre de decolagem 1-0. Livre de gente, 3-0. Alô, 4089 da Azul, podia confirmar a subida para a Vitória? Para a rota. Para a Vitória. Milhas vão pelo Gon 97. Certo. Mike Palima, já tá no solo. Gente, tenha uma boa tarde. Pra você também, obrigado. Fox Lima, confirma o Pátio que você se encontra? Pátio 5 BTA, meu comandante. Muito boa. Boa Nordeste, correção Noroeste. Na firma aqui, comandante. Gente, só um minuto. 2230, contato radar, submantendo 200, saiu da árvore. 200 Arbor, 2230. Lima, confirma o tempo estimado de voo? 45 minutos. Por favor, Papatango mais 5 Bravo. Confirme. Papatango mais 5 Bravo. Prossiga. Dando o um check de equipamento aqui, tentando todas as possibilidades. Como você está recebendo agora, passando o nível 112? Afirmativo 1. Afirmativo, nível 112 passando agora. Ah, sim, senhor. Conseguimos estabelecer o equipamento aqui. Agora estamos passando 113. Aproveitaremos para a atenção na base, ok? Obrigado pela compreensão. 7. 063 é o meu transponder, decola 17 no Nordeste, fazendo ele tira o meu Fox Lima, o seu AB é 03. O meu Fox Lima, o cotejamento correto, demorou a sua autorização devido à dúvida lá do centro em saber se o seu destino era na área de jurisdição dele ou do APP. Da próxima vez, para agilizar o plano do senhor, o senhor pode colocar a coordenada geográfica no próprio plano de voo, que a sala de plano de voo vai ter ciência logo de início, que é a área de jurisdição do centro. Positivo, comandante. Obrigado aí pela dica aí. Bom serviço. Chame a torre. 1862, Morro. 1862. Sala 0409 para Vitória, nível 3.0, senhor. 1924, Juliette, portão 4. Juliette, por 4924. 924, correção, portão 10. Portão 10, 924. 489, Lima, confere, pronto a cópia. 4089, 189, autorizado Vitória, nível 380, via Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após direto Eudes, controle 1208, seu transponder 5153. 1328, desce e mantenha 3 mil pés, voo no 328, ajuste 1016. 4089, correto, 380, nível autorizado, reporte pronto. Obrigado. 4059, até no 1050. 0-1437, chama o centro Recife. Na frequência 12685, alterna 12545. Sucera 1437, chama Recife 12685, alterna 12445. 12545, 12545. 12545, Sucera 45. Mike Eco Bravo, serviço radar terminado. A 3 milhas da posição Conde, mantém o nível de voo 120, chama o centro Recife, na frequência 1, foi o centro não, o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Eco Bravo. 120, controle. Avião. Eco Bravo. Salvador, o 2230 poderia voar direto à Conquista? Obrigado. Obrigado, 30. Ok, gente, livre decolagem. Decola inicialmente a 500 pés, aguardando liberação do controle para prosseguir a 1 mil pés. Nós temos aeronave em aproximação, já ingressando no corredor Interlagos. Você decola da presença até 500, Fox Lima. O vento no 60 graus, 612 nós, livre decolagem Romeu Fox Lima, comprou a Noroeste. Positivo, comprou a Noroeste, o Fox Lima. Final, chame Torre 118-6. 118-6, boa tarde. Max Juliette é o Romeu. Ah, só para o cheque. Só para o cheque. Juliette Romeu está mantendo o voo parado aqui no Dico do Tororó, mantendo 500 pés. 500 na escuta, 500 pés. Na escuta do controle. Tá, tô. Na escuta do controle, Romeu. Claro. Boa tarde, voo 1697, no ILS. 5, alterna 12545, Sucera 1359. Sucera 1359, Recife 2085, alterna 12545. Canto 190 graus, 7 reais. 7 reais, pouso, pista no 0,197. O Romeu Fox Lima acione 5163, 5163. Fox Lima? Na escuta, Fox Lima. 5163 no transponder, 500 pés. Positivo, 500 pés, 5163. Romeu Foxtrot Lima. Chame o controle, frequência 1208. E apenas para informação, nós temos um tráfego ingressando no corredor Interlagos. Você vai manter 500-208, controle Fox Lima. O mesmo encontra-se no 1506, Romeu Fox Lima. Positivo. É, Salvador, cordial, boa tarde, vai para Romeu Fox Lima. Confere? É o Papá Romeu Fox Lima, meu comandante. Romeu Fox Lima, 1006, condições visuais, na escuta do controle. Positivo, faz atenção, amigo, o Fox Lima na escuta, o Fox Lima. Afirmativo, informa o tráfego na posição de 11 horas, 9 milhas, rumo este, mantendo 1.510, com Charlie 310. Positivo, tá certo mesmo. Já tem retângulo. Na escuta, eu vou estar preparado para fazer o visual completo, para frente do André Fox Lima. Gente. Passarei 2230, chama C3C, sendo 1697, sala 109, direita 1219. Direita 1219, agora 67. Vai para a visual completa, Gilberto, qual é a tarefa? Via Tango, 7, chama em 2, 118, decimal meia dúzia. Pronto, 18, decimal meia dúzia. Tua boa tarde, vai para a visual completa. Uno, 3, 2, 8, completo final, chama em 2, 118, decimal meia dúzia. 2, 6, 2. Boa tarde, Gilberto, qual é a Tango? Juliette Serra, Tango Pro da rotatória, intercepta final 1-7, me chama a 3 milhas fora. Temos o Boeing da Gol aproximando no, na 1-0, prestes a interceptar o externo, ok? Positivo, 7, Juliette Serra, Tango. 697, você livrou 1-219. Avistado, livre pouso 1-0, vento 1-70 graus, 08 nós. Livre pouso 1-0, vou 3-0. Motor do Gol 8-0, né? 0, chamei o controle Ilhana, frequência 0-2-0, décima 1. 2-0, 1, ainda está ganhando, grato, vamos lá. Boa. 7. Decola 1-0, com a esquerda, saída Pucajamo, após direto, controle 1208, transponder 5150. Pesado 230, Aracaju, Golf 677, decola pista 10, curva esquerda, Pucajamo, 1208 e 5150, transponder. Correto, reporte pronto, o Gol 1806. Botará. Pela esquerda, reporte reinterceptando. Estou autorizado com condição de seguir o Boeing da Gol, até visual com o mesmo. E pode o número 2 reduzindo aqui para 100 nós. Ok, sim. Então, sem interferir na aproximação do mesmo, Juliette Serra Tango, reduzindo ao máximo possível, o senhor prossegue e aguarda a autorização de pouso, já visual. Positivo. Azul, após, prossegue para São José, também na tela. O azul 4089 a bordo, torna com 5 12 40. Autorizado, via Índia, Justino 06, 1862, quanto espera, bom voo. Obrigado, 1862, até mais. Juliette Serra Tango, livre pouso no 7, vento 1970 graus, 89. É, livre pouso 1-7, controle marcial travado, Juliette Serra Tango. De Salvador, é, muito boa tarde, azul 4089, ponto de espera pronto. Juliette Serra Tango, solo aos 25, já livrando no, para o pátio 5, tenha uma boa tarde. Azul 4089, autorizado, alinhar e decolar 10, vento 160 graus, 109. Alinha e decola, azul 4089. Certo, frequência livre, não tem tráfego informado. Vai manter centro da Juliette aguardando a liberação do seu portão de destino. Vai manter para a Juliette com 3-2-2. passar Mike Juliette Romeo. Só Mike Juliette Romeo, controle. Boa tarde, senhor. Tô na região de Ondina, livrando em Litoral Sul para Redan. Positivo, Mike Juliette Romeo. Retorno para Salvador, ajuste Londela no meio, aguarde transferência. Bem cordial, capitão. Cordial, capitão. Azul 4089, decolou aos 28, o controle, frequência 1208. 08, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4089, passando 1500. Azul 4089, deixa o controle, meu cordial, contato radar. Salvador, muito boa tarde, Salvador 3144, Salvador, autorizado chegada a Mari, desça para 2000, ajuste 10 no meio. Chegada a Mari para 2000, entrar no meio, 3144. 1000.4. Pronto, na escuta. 1000, autorizado Natal, 370, na Pedro 10, decolagem da 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Zipar, controle 120 decimal 8 e o transponder 5176. Ok, autorizado para Natal 370, na Pedro 10, decola a pista no 0, curva esquerda, compra o perfil, saída Fuca, transição Zipar. Controle de saída 1208 e o transponder, corrigindo, 5176, voo no 600. Correto, 5176, reporte pronto. Semana pronta, voo no 600. Vitor, Mike, Quebec, informação Lima, pronto, cópia. Vitor, Mike, Quebec, autorizado, Cairo, no 1000 pés, decola 17, direita, axé, 1208, controle 0160, 0161 no transponder. Romeu Mike, Juliette Romeu, chame a torre, 1186. 186, grato, capitão, bom final de semana. Bom pouso, um abraço. Outro. 62, acione, chame a torre para o táxi, Quebec. Tchau, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, boa tarde. Já em Pitaçu? Negativo, tô aqui no aeroclube, passei o aeroclube. A intenção é regresso a cada bata. Ok, copiado da presença, autorizados de imediato cruzamento no 028. Mike Juliette Romeu prosseguindo direto para a bata. Da presença, está autorizado curva esquerda, efetuou o cruzamento da sinal 1028. Está reportando a sinal da bata, Romeu.